607 no solo aos 25, libere a direita, chame o solo 121 decimal 9. Ao livrar 219, gol 1607. Solo, gol, 1607, livrar. Solo, Salvador, altan 3171, puxa acionamento, posição 2. 1607, táxi via Alfa, Juliette, 612, é o portão. Alfa, Juliette, 612, gol, 1607. Altan 3171, autorizado, puxa acionar, reporte táxi. Portal, 3171. 5-3, quando estabilizar, chame torre, 118-62. Estabilizar com torre, 18-62, eu tenho 3. 153. Solo, Salvador, 4069 da Azul, no Uno, para pushback, acionamento pronto. Número 2 no setor, aguarde, Azul 4069. Guardando, 4069. Salvador, TAM 3153, só estabilizado na aeronave da 10, com campo à vista. Torre Salvador, TAM 3153. TAM 3153, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Está aguardando. Confirma o vento. Meia 749, chame o centro Recife. 1-3325, Alter 1-288. Recife 3325-288, 6749. Salvador, bom dia, TAM 3517. 3517, bom dia, identifique, desça ao 050, chegada a Bonfim. 050, chegada a Bonfim, 3517, identificou. Passando para da Barra, 90 é mais. Bom, pro ideal, pro destino. Aguarde. É Lapa, tá autorizado direto Lapa, suba ao 085, November Yankee Mike. Gente, Frontal 290, autorizado direto Lapa, subindo ao 085, November Yankee Mike. TAM 3153, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, com 0,6 dúzia de nós, informo cabeceira 10, deslocada 90 metros, 90 metros, pista 10, molhada. Gente, 10 são 90 metros, autorizado pouso, cabeceira 10, TAM 3153. Número 642, pronto, cópia. Cópia. Número 642, está autorizado Recife, nível de voo 390 via Upper Whisk 58. Decola no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, 5454, eu transpondo, eu controle 19.8. 390 para Recife, seu Felipe Boi. O Caracaju, 5454, transponda, 19.8, controle. Primeira curva à esquerda, o gol no 642. Esquerda, 642. Cotejamento correto, 09, o portão, reposto quando pronto. Câmara pronto. Para o táxi, tá, 3171 com 163 a bordo, alternando Galeão, 4 horas e 20. Tá, 3171 está autorizado seu táxi via Índia até o ponto de espera da 10, quando pronto no ponto de espera Torre 108, meia dúzia. O ajuste agora 18, Cogina. 10 no meia. O, quando pronto, Torre 108, meia. 118, meia, ponto de espera via Índia, tá, 3171. Após a passagem do TAM, estaria autorizado o pushback do 4069, azul. Afirmativo, coordenando com a equipe de solo. Quando o mês inicial o táxi livrar ainda está autorizado. Seu acionamento pushback no 01. Tá ciente, autorizado então após a passagem do TAM 4069. No, passando pelo 4000, gol no 897. Isso é para 2500, ajuste 1016, informe estabilizado RNAV. A presente serve 366. Ok, vai reportar estável RNAV 10 no 897. Um bom dia, o TAM 3153, livrou na sua escuta. 3153, táxi via Alfa Juliette 05, portão. Alfa Juliette pro 05, TAM 3153. 3171, no ponto de espera da 10, pronto. Então, 3171, bom dia. Autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 170 graus com 10 nós. Gente, alinha e decola da 10, tá, 3171. Controle de Salvador, TAM 3179, bom dia, informação Lima. Bom dia, 3179, identifique, desça ao nível 040. Identificou, senhor. 3179, o senhor está ciente com a ordenação Centro Recife, nossa prioridade de pouso, por favor. Afirmativo. Só para informação, a gente está voando pro de cima com 330 nós. Ciente. Doutor Salvador, bom dia, está na 3171. 3171, suba ao nível 360 na saída da El, vigilância. 360 na Dael, possibilidade de voar direto de Inércio? Oi, Dael. Vai voar Dael, 3178. 3517, isso aí mantém o nível 050. Reduz a velocidade, provavelmente terá que fazer órbita na posição pelo, devido ao tráfego com efeito a bordo. 10 chama 2, 108, 612. O ajuste 10 no 6. 10 no 6, havia ainda autorizado, ponto espera 118, decimal 0, 40, 09. Bom dia, passou 372 estabilizado. Velocidade possível órbita em pelo, é isso? 0050. Afirmativo. Informo pista 10 operando com os primeiros 90 metros fechados devido obras, livre pouso, pista molhada, vento 160 graus com 09 nós. Gente, boa noite, 97. Controle. Prossiga. Qual a posição do enfermo dentro da aeronave? Ele está com pressão alta agora, senhor, sendo atendido pela chefe de equipe, pela médica que está a bordo aqui. Gente, a posição dentro da aeronave, em que parte da aeronave? A aeronave está na parte dianteira, senhor. A poltrona a gente não pode informar agora que ele está sendo atendido na parte dianteira. Gente. Azul 4069, mantém o ponto de espera. Mantendo 4069. Controle Altan 3517, vai precisar da espera em pelo? Afirmativo, iniciei óbito na posição pelo 3517. Ok, óbito em pelo 3517. Poderia confirmar para 3517 a razão da órbita? Enfermo. Aos 38, libere a direita, chama o solo 121 decimal 9. 219 livraram, boa noite, 97. Ah, enfermo. Ok, obrigado. Siga. Só para efeitos de cálculo de combustível, quantas órbitas? Provavelmente duas. Ok. E o tráfego com o enfermo está onde? O tráfego com o enfermo está a nordeste, a 15 milhas, 3517. Ok, obrigado. Alfa, reportante da Juliette, 897. Solo, Bono 642, puxa acionamento no 9. Bono 642, autorizado, puxa acionar, portão 09, reporte táxi. Chamada táxi. 16, 3179. 31-71, chame o centro Recife, 133-251-288. Perfeito, 25-288, bom dia. Realizando 79, efetuando desvio. Confirme. Realizando desvios. Agora voltando para a 225, praticamente Simbra. Voltando Simbra agora, 3179. Foi na proa 230. Controle Salvador, bom dia. O azul 4069, cruza 1500. Azul 4069, suba o 340. Saída Gole, vigilância. Subindo 340, azul 4069. 3179, vou indo na proa de Duna. Voando, 3179. Tem um motivo de voar na proa de Duna, 3179. O senhor vai completar a visual. Nesse caso, em Simbra vai ficar muito apertado o senhor realizar a curva. Não, a gente vai 10.000, visual 3179. Certo. Do portão principal, mantém a posição. Ok, vai manter o 1-8-7. Chame o centro Recife 1-3-3-2-5, alterne 1-2-8-8, serviço radar encerrado. Centro Recife 1-3-3-2-5, alterne 1-2-8-8, novembro é que mais. T5 17 está autorizado a completar a órbita e prosseguir na chegada BONF. Vai realizar em nave ou ILS em glide? Está autorizado o procedimento, vai realizar o ILS em glide. Gente, desça para 2.000 pés, ajuste 1016, 35 no 7. 3.000 com 1016. 1016, 2.000 pés. 2.000, 1016, 35 no 7. 3179, tá visual com campo? Yes, tá visual, 3179. Chame a torre 1-8, decimal 6-12. 186, 3179. Torre de Salvador, bom dia, 3179. Pé 90-10. 3179, confirme já visual com campo? Afirmativo. Está autorizado gerar base para pistão no zero, reporte na final, baixado e travado, TAN 3179. Reportará 3179. Para o táxi, segura no 642, 155, a bordo, Fortaleza, 3:10. 3:10, Fortaleza, confirma o POB? 155. Duna 642 autorizado, táxi via Juliette Alfa no ponto esperador no zero, torre 1086, o ajuste no zero no meia. Juliette Alfa, ponto esperador 1086, bom dia. 3179, tráfego avistado, tem livre pouso, pista 10, vento 150 graus com 12 nós, informo cabeceira deslocada 90 metros, 90 metros, ajuste 10 no meia. P16, sente dos 90, livre pouso na 10, 3179. P897, ingresso Juliette, posição 10. Juliette, posição 10, 1897. Ponto espera, pronto, agora 642. Turno 642, ali mantém pista 10. Ali mantém 10, 642. Livre LS, ao estabilizar, chame 2186. Está livre o procedimento, ao estabilizar, 186. Três 179, solo aos 48, solo 121.9 agora. 219, 3179. Solo Salvador, bom dia, 3179 da Terra. 3179, prossiga táxi via Alfa Índia 02. Informo que a infra já foi contactada e o médico já se encontra na espera. Obrigado, Alfa Índia 02, 3179. No 642, autorizado decolar, pista 10, vento 170 graus com 09 nós. 642, iniciando. Torre Salvador, TAN 3517, estabilizado na LS da 10. TAN 3517, continue a aproximação, pista 10, aguarde pista livre. Informe cabeceira 10, deslocada 90 metros, 90 metros. Tá ciente, o 3517 aguardando a pista livre. Sete, cheque trem, autorizado pouso, pistão no 10, vento 180 graus com 07 nós. Abaixado travado, totalmente estabilizado, autorizado pouso 357. Voo no 642, decolado aos 49, chame agora o controle, 119.8, bom voo. 19.8, bom dia. Controle, voo no 642, Fuca, Aracaju, bom dia. E 42, suba ao 390, da sua vigilância. 390, 642. Então 35, 17 no solo 52, libere a direita, chame o solo 121, décimo 9. Direita, solo 119. No 642, desvia à esquerda por 30 milhas. 7 no desvio. Solo 35 no 7, livrou a direita. Então 35 no 7, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette por 04.